apaixonado você é assim. Você é apaixonado por futebol, por cerveja, por maconha e por pornografia. É por isso, por essas coisas que você é apaixonado, tá? Menos por mim. Você é apaixonado por futebol, você é apaixonado por maconha, é apaixonado por cerveja e apaixonado por pornografia. Essas são as suas paixões da sua vida, tá? Alô? Alô, Hernani? Cadê? Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani! Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Mais Skype aí, malha. É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Quem que deu meu número pra vocês? Para de ligar aqui! Está começando. Alô, ouvinte. Sociedade Primitiva. Boa. Fala aí, compadre. É do Sociedade Primitiva. Pô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vê se me arruma pra falar com o Hernani, aquele caipira. Já é então trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando assim, Marco, que eu não atendi. Qual é teu nome? Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho. Você não atende. O que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, caralho. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para mais um Alô Ouvinte. Alô Ouvinte, que é um programa que vocês gostam muito. Então estamos trazendo aí para vocês mais loucuras aí dos ouvintes. Hoje quem vem aí conversar com a gente é o Xavier. Fala, Xavier. Tranquilo, Hernan. Tranquilo, meu irmão. Como é que tá as coisas aí? Como é que tá se virando nessa quarentena? Eu trabalho com TI, então eu tô trabalhando home office desde Mas... março. Diz que para quem é de TI, diz que a quarentena não atrapalhou em nada os negócios, é verdade? Ah, só. Assim, perdeu um bocado de cliente, porque algumas empresas que a gente atende acabou teve que demitir funcionário, porque afetou, né, bastante o negócio de comércio, algumas coisas. Mas por outro lado, a gente ganhou bastante cliente que foi contratar a gente para poder trabalhar home office também. Eu tenho um rapaz, tenho o meu xará, o Hernani, quero mandar um abraço para ele. O Hernani mexe com. Ele faz montagem de computador, vende peças e tudo. Ele falou que pra quem mexe com TI, com montagem de computador, disse que não alterou em nada os negócios, viu? Falou que o Para dinheiro algumas tá entrando pessoas deve normal. até ter melhorado, né? Porque muita gente aí tá precisando agora de arrumar computador, às vezes nem tinha para poder conseguir trabalhar home office, né? Então, às Certo. vezes até aumentou o serviço para quem mexe com manutenção, montagem, essas coisas. Mas pra você então não atrapalhou em nada. Atrapalhou não, cara. Tá até melhor, cara, porque eu tô trabalhando dentro de casa, tranquilo. Passo mais tempo com a família. Tá de Não tem que boa. pegar ônibus, 3 horas de trânsito a menos. Ah, você tem que encarar trânsito no dia a dia? Sim, 1 hora e meia na ida, 1 hora e meia na volta. Puta, mas que vida, hein, cara? Pô, foda isso aí, Foda. Vida de pobre é isso aí, né? Pobre, vem com esse papo de pobre TI, deve ganhar um salarião de uns 6 pau por mês, tá enchendo o saco ainda. Ah, Falando de pobre. isso aí é a maior mentira, cara, da TI. Todo mundo É? entra assim enrascado e achando que vai ganhar muito dinheiro, cara. Não, não, esse aí tá massa, fala mais, porque o povo diz que lá na faculdade eles ensinam vocês que. Isso quem falou foi uma pessoa recentemente que disse que na faculdade eles ensinam vocês que TI é a profissão do futuro. E não tô dizendo que não seja, tá? Por favor, não tô praguejando, mas é que o povo Sim. diz que lá na faculdade diz que os professores ensinam que a TI é a faculdade do futuro e que vocês vão sair ganhando aí um salário aí de uns 8, 10 pau por mês e tal. Fala Diz que a história não é bem assim não, né, cara? Como é que mesmo. é? Conta aí. Fala mesmo. Cara, na faculdade fala, e sem contar que o pessoal mais antigo, né? O pessoal mais velho sempre fala, a gente faz TI, porque isso é a profissão do futuro, você vai ganhar muito dinheiro. Mas a verdade, né, é que algumas pessoas ganham sim, ganham uns 10 mil, 7 mil, mas é assim, 10%, cara. A maioria fica ganhando R$ 1.500, quando consegue um emprego bom, ganha 2 mil. É mesmo, Xavier? A coisa tá feia assim mesmo? Falando sério? Sim, é porque a maioria consegue um emprego básico, assim, para mexer com coisa básica de TI e não consegue sair dele, entendeu? Não consegue pular para cargo mais alto, entendeu? Porque as exigências é muita exigência. Assim, esses cargos que paga bem é muita exigência, cara. E é muito serviço também. O cara não tem que trabalhar final de semana, madrugada. Não tem mamata, não. Não, porque, por exemplo, você tem que fazer uma manutenção lá no questão da TI da empresa. Você não pode fazer no horário que tá todo mundo trabalhando. Então você vai fazer final de semana, madrugada. Ah, às vezes dá algum problema, você tem que trabalhar até feriado, cara. Conheci você já pessoal... pegou esses rabos de foguete ou não? Não, já trabalhei sábado já e até mais tarde, noite já, mas como o meu serviço é mais simples, não, esses rabos aí não costumam ficar pra mim, não. Mas eu já vi, gente, já que deu um problema uma vez aí num vírus aí, não sei se você chegou a ver, que tava sequestrando os dados da galera. Vi, eu quero trazer esse golpe aqui, caralho, Xavier. Conta mais disso aí, isso é muito interessante, conta aí pros ouvintes. Então, eu tava trabalhando terceirizado dentro de um banco, né? Aí soltou essa notícia aí, né, que tinha um vírus aí que tava codificando os dados e pedia um resgate, um valor pra poder devolver os dados. Diz que era uma turma da Rússia que tava fazendo isso, é verdade, Xavier, essa história? Cara, de onde que eu não lembro, mas eu acho que era assim, acho que era da Rússia mesmo. Aí os caras do banco ficou com medo, né, porque dado de banco é muito perigoso, né? Aí os caras, no desespero, teve que atualizar todos os computadores da empresa, todos os servidores. Os caras passaram o carnaval inteiro trabalhando, cara. Nossa, mãe. Pra você ter uma ideia, o dono lá do banco alugou um hotel do lado da empresa pro pessoal ficar ainda mais próximo, cara. O cara ficava trabalhando até de madrugada, ia dormir no hotel do lado da empresa, voltava de manhã cedinho, 6, 7 horas da manhã e continuava ralando. Nossa, mãe. Até pra prevenir. E essa questão aí, teve até uma empresa que a minha empresa atendia, terceirizada, né? Mexeu com a parte TI dessa empresa, que pegou, cara. Aconteceu isso aí lá. Tiveram que pagar o resgate? É, mas era empresa pequena, né? Era empresa de frete de carro, né? Aluguel de veículo. E aí, só que era uma empresa muito pequenininha. Então os caras não teve como não, cara. Perdeu os dados tudo. Diz que eles estavam fazendo também com o Instagram, ô Xavier. Você soube disso? Que eles estavam. Instagram, não, Facebook. Instagram, eles, e canal de YouTube também. Diz que eles sequestravam e falavam assim, ó, sua senha tá bloqueada aqui. Você vai ter que pagar um resgate aí de $1,000 pra gente liberar de volta a sua senha. Olha que absurdo. Nossa. Aí o pior é que não é nem dinheiro mesmo, né? Eles pedem Bitcoin, né? Porque aí não tem como rastrear pra onde que tá indo o dinheiro, né? Nossa, eu não sabia dessa, cara, é mesmo? É, o que eu vi, pelo menos o golpe que eu vi, os caras pediam em Bitcoin. Aí você tinha que ir, porque aí não tem como, né, a polícia rastrear pra onde que foi o dinheiro. Meu Deus. E aconteceu isso aí, os caras tiveram que formatar todos os computadores da empresa, cara. Perdeu. Mas aí vocês conseguiram safar? É, formatou, o cara perdeu muita coisa, aí ele teve que se virar lá, mas acabou que não precisou de pagar o resgate não, porque também era muito dinheiro. Mas não perdeu coisa muito crítica, né, sorte foi essa. Entendi. Mas, ô Xavier, na verdade você veio aqui não era nem pra falar sobre a área de TI, apesar que é um assunto muito interessante. Sim. É, você que falou que você queria conversar sobre o meio nerd. Como é que história é essa daí, Xavier? Vamos conversar. Ah, cara, já aconteceu com você de ter alguma coisa que você gosta muito, mas que com o passar do tempo eles subverteram essa coisa completamente e hoje em dia é uma coisa completamente diferente do que era antes e você fica puto porque... O pessoal tá curtindo aquilo ali, mas não é o original. Nossa, já aconteceu demais, várias vezes. Música, por exemplo, música sertaneja. Música, outra coisa, a arte também. Às vezes você gosta de um tipo de arte, qualquer arte, e aí acaba. Ou então um esporte que você vê que tá indo pra um caminho que não tem nada a ver. Sim, então a galera de fora e começa a mudar aquilo ali, né? Começa a colocar regra diferente, falar que não, que... Do jeito que era antes era errado, agora a gente tem que fazer desse outro jeito aqui. E esse jeito aqui é mais certo. E muda certo. Completamente. É isso que aconteceu, cara, com o meio nerd aí. Começou a entrar umas pessoas de fora aí e começou a querer editar o que, que tinha que ser, o que, que não tinha. Isso. Mas é bem você visível. Tá falando isso por causa da crítica que eu fiz do meio nerd, é isso? Isso, isso. Você criticou muito, principalmente o pessoal lá do Jovem Nerd, né? Mas você ficou bravo? Não fiquei bravo não, só queria explicar porque aqueles caras lá, eles não são realmente o conceito original do que era o nerd, né? Esse negócio aí do cara ficar saindo com blusinha de super-herói na rua, comprando canequinha de desenho e esse tipo de coisa aí, isso aí não é o que era originalmente, né? O que que era? Vamos lá, e conta pra gente como é que foi a sua entrada no meio nerd, conta aí pra gente. Bom, o que normalmente acontece pra pessoa entrar nisso aí... Costuma ser uma pessoa que tem um pouco de dificuldade social, não consegue muito interagir com as pessoas, então pra poder passar o tempo, ela acaba arrumando alguma outra coisa que ela consiga fazer sozinha, né? Sem ter que interagir com outras pessoas. Então ela vai o quê? Ler um HQ, né, mexer no computador, jogar algum jogo. Uhum. Porque os caras não conseguem interagir direito socialmente. Certo. Então eles afundam naquilo ali. E isso normalmente vem carregar de quê? Principalmente na época da escola, esse tipo de pessoa sofre bullying, é zoada. Então, esse tipo de pessoa não gosta de aparecer muito. Por isso que eu tô falando que não tem esse negócio de usar roupa de herói, esse tipo de coisa. Porque normalmente, os nerds que antigamente, ele não gostava nem de aparecer. Se ninguém vê ele não vai ser zoado, né? Certo, era uma outra filosofia. Sim, o cara queria ficar isolado porque ele queria fazer as coisas dele quietas sem ninguém ficar lá enchendo o saco dele. Então ele procurava o tipo de coisa que dava pra ele poder fazer sozinho, né? Normalmente certo. Ele fugia pra esse tipo de coisa. E a sua entrada nesse meio nerd, como é que foi? Cara, foi desde na época do colégio, né, que eu consegui... Minha mãe comprou pra gente um... Na verdade, bem antes, cara. Quando a gente não tinha muito dinheiro ainda pra comprar videogame. Videogame antigamente era muito caro. Era. Aí uma tia minha comprou, né, um PlayStation 1 com um primo meu e a gente ia jogar na casa dele. E aquilo ali a gente começou a curtir. E mais ou menos na época que eu tava estudando ensino fundamental, eu consegui ganhar um PS2. Aí a gente saía da escola correndo pra poder ir em casa jogar. E outra coisa também foi que perto da escola mesmo tinha uma banquinha de revista que vendia revista em quadrinho. Ah, aí eu sim. Passava lá pra ver e comprava. Cheguei até a fazer amizade com o dono da banca lá. Eu comprava, lia, devolvia. E quando eu devolvia uma, ele me dava desconto na compra da próxima. Certo, então... Aí eu comecei a me envolver, né, nesse meio. E você gostava pra caramba? Gostava. Nossa, revista do Wolverine eu li demais, cara. Li um monte. Cheguei a ler todas que tinha naquela banca especificamente. Do Wolverine. Comecei a ler X-Men. Aí eu comecei a gostar disso aí. Só que o que aconteceu, Hernan? Essas indústrias que produziam esse conteúdo falou assim, não, a gente tá atingindo um público muito pequeno. A gente vai ter que começar a alterar alguma coisa aqui pra atingir um público maior. Porque aí eles começaram a fazer o quê? Começaram a lançar filme. Ah, sim. Eu lembro dos primeiros que teve na época que estourou, fez muito sucesso, foi o primeiro filme do Homem-Aranha. Você lembra? Lembro. Aí com isso começou... Porque filme todo mundo assiste, né, cara? Filme é mais fácil de acesso. Então começou a entrar gente... Começou a curtir gente que não era desse meio. Aí que foi a cagada. Sim, aí que foi a cagada, entendeu? Aí os caras começaram a ter mais lucro, né? Porque tava vendendo muito mais. Só que os caras esqueceram do público original, né? Porque pra vender esse tipo de coisa pra um público mais amplo, tem que fazer o quê? Tem que fazer umas histórias mais simples. Que às vezes tem gente que vai assistir filme que não quer uma história muito complexa, quer só ir lá assistir um filme simples e se divertir e ir embora. Entendeu? Eu lembro de uma história de um rapaz de Minas que disse que... Eu já contei essa história, mas eu repito que é muito boa. Ele foi assistir o filme lá daquele filme, que é bom pra caramba, um filme muito bom, do Batman. Só que esse filme do Batman que fez sucesso lá com o Coringa, que imortalizou lá, que é o cara que suicidou depois. Aí ele foi assistir o filme, e ele era muito da roça, muito caipira. Aí chegou lá, nos cinco primeiros... Porque o filme tem muito diálogo, muita conversa. Aí, no começo do filme... Começou a ter conversa lá, aí ele pegou e falou assim: ó, esse filme tá muito chato, tira esse filme. Mas por quê? O filme do Batman é legal. Ó, mas não tem briga, não tem explosão, eu queria ver briga, explosão. Cara, queria que tem filme de ação igual faroeste, tiro, bomba, coisa explodindo. Ai, ai, ai. Quer dizer, isso não é pra todo mundo, né, cara? Cara, desse exemplo você pode ver, cara, que nessa época que ainda lançou esse filme do Batman, ainda tinha uma história mais complexa, né? Os personagens vai bem construído. Agora você vê o filme hoje em dia é o quê? É só poderzinho, efeito especial, coisa explodindo, coisa voando na tela. Mas se você for olhar mesmo, a história é muito rasa, cara. Certo. Porque esse tipo de história mais rasa, assim, com apelo a efeito especial bonito, coisa explodindo na tela, as piadinhas pra poder tirar a risada do público, isso é mais fácil de vender. Entendeu? Aí mas a qualidade cai. A qualidade cai. a qualidade cai, mas atinge um público maior, a empresa tem mais lucro. Então os caras falaram, opa, chama a mina de dinheiro aqui. Só que eles começaram a esquecer do público original, e o público original começou a ficar nervoso, né? Que o pessoal falava, ah, não, mas esse filme aí é muito diferente, né? Das revistas. Aí ia todo mundo zoar o cara, não, que revista, o quê? O negócio é o filme aqui. E o cara novamente passava a ser zoado. Aí teve um levante, uma entrada muito grande de gente que não era desse meio no mundo nerd. Aí algumas pessoas tomaram interesse verdadeiro nisso aí e começaram a pesquisar, né, o conteúdo original, né, as HQs mais antigas. Só que como era gente que não era desse meio, o que começou a ter? Aí que entrou o problema maior, começou a entrar política. O cara começou a ver as HQ antigas, não, mas isso aqui não pode, isso aqui é machismo. Olha só, olha a roupa dessa mulher, não pode. Aí você já viu, mulher também começou a curtir esse tipo de conteúdo, só que aí começou a criticar muita coisa que tinha antes, entendeu? Aí atrapalhou tudo. Aí o pessoal começou a querer tomar, querer escolher o que que era nerd e o que que não era. E o que que era bom dentro do meio nerd e o que que era ruim, que tinha que ser removido, entendeu? Só que essas pessoas que queriam escolher isso não era o público original, não eram os nerds antigamente. Aí os caras começaram a subverter tudo. Falou, não, essas HQ antigas aqui tem que esquecer isso aqui, porque isso aqui é só machismo, é misoginia. Olha a roupa dessa mulher aqui, não tem muita personagem feminina forte. Personagem feminina sempre fica em perigo pro herói lá salvar, entendeu? E as empresas foram lançando mais filmes, foi ficando cada vez mais rasa a história. Só que o público foi aumentando. Aí daí que começou a surgir, cara, esse pessoal aí. Oportunista, vendendo camisa, vendendo caneca, porque o termo nerd começou a perder, né, o estigma que tinha antigamente de coisa ruim. Porque antes era coisa ruim, né? Ninguém gostava, cara, de ser chamado de nerd. Ninguém gostava. O termo nerd, os caras pensavam que aquele menino isoladão ali, quietinho, que fica no canto ali da escola, ali, que todo mundo tem medo dele e zoa ele. Às vezes até bater. Tem gente aí que passa tempo de violência, cara, por causa disso. Só que aí surgiu essa nova onda aí do pessoal que passou a achar ser cool, legal, maneiro ser nerd. Aí tanto que é esse tipo de pessoa, cara, que compra esses produtos aí. Caneca, camisa, blusa de frio, do Hulk, do Capitão América. É esse aí tipo que foi de a pessoa. Merda. Aí que foi a merda. Que igual eu tô falando, aí começou praticamente uma guerra, né, contra videogame e cultura nerd, porque os caras começaram a olhar as coisas mais antigas e começou a criticar muita coisa. E como eles começaram a entrar nesse meio, falou, já que a gente vai entrar nesse meio, a gente vai ter que fazer do nosso jeito, né? Aí começou a falar que tinha jogo que influenciava a violência contra a mulher e esse tipo de coisa. Então os caras começaram a pedir. Tanto que isso nem tem muito tempo não, cara. Se você for olhar, surgiu muito canal no YouTube criticando esse tipo de coisa. Pegando página de HQ lá e falando, não, olha só essa página aqui, olha a roupa dessa mulher. Ou então pegava um jogo, aí eles começaram a modificar. E você sabe, né, Hernando, tudo que começa a entrar política, principalmente esquerdismo, acaba com aquilo. Certo, agora vamos dar uma travinha nessa história, pera aí. Sim. Você falou que você, assim como eu, se decepcionou com a mudança, por exemplo, vou dar só um exemplo, a mudança do Jovem Nerd, que era um negócio que era nosso e de repente lá virou outra coisa, virou um negócio irreconhecível, insuportável e tal. Como é que foi que você conheceu esse programa e como é que foi que você, e quando foi que você começou a se decepcionar? O Jovem Nerd? Cara, Nerdcast. Eu conheci, acho que foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi, cara. Deve ter mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás. Só que o que eu fiz? Eu ouvi alguns, como eu gostei, eu comecei a ouvir os antigos. Sei. Mas na época que eu comecei a ouvir, eles já estavam ruins, cara. Já estavam muito politizados. Só que como eu fiquei ouvindo os antigos, eu não percebi isso. Aí como eu comecei a chegar nos podcasts mais novos, eu vi que o negócio tava muito politizado, cara. Politizado pra esquerda. Aí eu comecei a ver o canal do YouTube deles também, as coisas que eles falavam ali. Falei, não, cara, isso aqui não dá pra mim, não. Tava demais. Estão desviando demais do assunto e estão colocando política em tudo, cara. Entendi. Tanto que análise de jogo e de filme passou a ser análise de feminismo e machismo dentro do jogo, do filme. Ninguém fala mais do conteúdo do que tá ali. Só Entendi. Vai querer analisar o quê? É machista ou não é? É misógino ou não é? Tem personagem negro? Ó, esse jogo aqui não tem personagem negro, não. Tá errado. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem algum personagem gay? Ó lá, o jogo não tem personagem gay. Mas querer analisar a história, o conteúdo ali do jogo, ninguém analisa mais. Aí nisso aí eu comecei a tomar um asco, cara, desse pessoal. E parei de acompanhar totalmente. Tanto que depois, cara, eu fui até ver, cara. É, parece que... Não, cuidado, não. Não, você vai ter que censurar. Não vou citar. Só o pessoal vai entender, o pessoal que acompanha vai entender. Porque o pessoal começou a ficar muito politizado, cara. É, começaram a misturar as coisas e começaram a... Quem não concorda... Tá de fora, é do mal. E quem concorda é do bem. Sim. É, tem até um termo, cara, em inglês, não sei se você já viu, gatekeeping. Que é o cara que segura o portão ali. Não, você é o nerd mesmo, então você pode entrar. Não, você não é nerd, não, você não pode. Ele quer determinar o que é nerd e o que não é. Quer dizer, absurdo. Ainda mais como que eles conseguiram fazer muito sucesso, então eles ficaram meio que ali querendo determinar o que é e o que não é. Entendeu? Isso é um absurdo, pô. Absurdo, cara. E eles viraram as costas totalmente pro conceito original da coisa. Entendi. Hoje em dia, e eles começaram a criticar, né? Depois que eles conseguiram um sucesso, esse tipo de coisa, aí começou a ter, não sei se chegou até ver em rede social, esse tipo de coisa, o pessoal falando, não, a gente tem que combater o nerd macho branco, porque ele é racista. Você já deve ter visto isso aí no vilão. Pô, isso é demais da conta, pô. Pois é. E aí os caras foram conseguindo sucesso, né, esse tipo de coisa. Não só aqui no Brasil, mas lá fora também aconteceu a mesma coisa. Aí eles começaram a querer o quê? Fazer reivindicação pras empresas. Que as empresas tinham que colocar mais mulher nos jogos. Tanto que chegou a ponto que jogo Primeira e Segunda Guerra Mundial, os caras estão colocando mulher em linha de frente de batalha. Ai. Se eu não me engano, cara, Battlefield 4, se eu não me engano, tem mulher no jogo, cara. Tem até na capa do jogo lá. E isso é uma coisa irreal, cara. É totalmente incorreto historicamente. Não tinha mulher lutando na Segunda Guerra, muito menos na Primeira. Entendi. Só que aí eles foram querendo, foi empurrando cada vez mais. Ah não, beleza, agora já tá conseguindo mulher. Agora a gente tem que colocar personagem negro. Aí foi socando personagem negro até, por exemplo, jogo que se passa na Europa, Europa medieval. Europa, mais de 90% é gente branca. Começaram a falar, não pode, que isso é racismo, tem que ter personagem negro aí. Ah, meu Deus, aí começaram a confundir tudo. Não, a história já não importa mais, né, Nani? Pra esse povo não existe história. Eles querem reescrever a história. Onde é que só tinha personagem, gente branca, eles querem que falar que isso tá errado e não importa a história, tem que ter um personagem negro ali. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quando foi que você começou a notar que o negócio, que, por exemplo, que eles estavam excluindo as pessoas comuns de gostarem? Quando foi que a sua ficha caiu? Você falou, porra, não pertenço mais a isso aqui, cara. Vou te dar um exemplo. A minha foi quando eu vi, por exemplo... Eu já tinha notado antes, mas quando a minha ficha caiu totalmente foi o seguinte, por exemplo, é até meio tosco falar isso, mas, por exemplo, na eleição de 2018 eles estavam falando abertamente que quem, inclusive a filha do rapaz aí falando que quem não votasse no PT é porque não gostava dos gays, não gostava dos negros e porque é fascista. Eu falei, caralho, olha o que virou, cara... Eu só queria... Isso aconteceu comigo, né? Eu só queria ver... Perdi amizade, pode ser. Pois é, mas eu só queria ver um negócio legal pra descontrair minha cabeça um pouco, pra esquecer dos problemas. E aí, aqui vira tormento, cara. Quer dizer, aí eu vi que aquilo não era mais pra mim, cara. É, os caras começam a dar ultimato, né? Não, se você não é desse lado aqui... Pode ir embora. Então, esse aqui tudo, essa lista toda aqui, você é machista, fascista... E é uma lista de nome, cara, que eles vão querer agregar a você. É isso aí, aconteceu comigo também, cara, na época da eleição lá, que eu falei num grupo que eu tava, que eu ia votar no Bolsonaro, o pessoal já me chamou de fascista, falou que tinha um cara gay lá no grupo e não ia permitir eu estar falando isso, sendo que esse cara tava no grupo. Aí o pessoal começou a sair do grupo, começou a me xingar, eu falei assim, ó, gente, quer saber? Se vocês não querem, eu não quero também. Saí do grupo e nunca mais procurei, cara. E devagarzinho você foi saindo desse meio nerd também? Eu fui saindo, cara, fui saindo. Cara, você perguntou aí quando que eu percebi que isso daí já não era mais pra mim, cara? Quando eu comecei a ver que as empresas não estavam produzindo mais conteúdo que eu gostava. Eu ia ver os jogos novos que lançavam, eu começava a olhar aquilo ali e falava, cara, mas não tem nada aqui mais que me interessa, cara. Inclusive, você sabe quem é uma pessoa que que faz umas críticas muito contundentes com relação a isso que você está falando? É o Baltar, é o Rodrigo Baltar. É, mas ele fala... Eu já ouvi falar. É, ele fala... O que ele mostra é de uma forma muito coerente. Ele não tem nada a ver com esse meio nosso. Não tem nada de lacração. Ele não tem nada contra lacração, nada disso. Só que ele mostra de forma racional como que as empresas estão enganando as pessoas. Eu te explico porque eu queria que você fizesse um comentário, Xavier. Por exemplo, Sim. A empresa não quer investir em... Vou dar um exemplo só pra você, assim. Não quer investir num jogo melhor. A empresa não quer investir numa qualidade melhor do jogo. O que, que a empresa faz? Ela vai e coloca, por exemplo, um personagem lá, travesti, por exemplo. Aí o travesti é parte do jogo. Aí, quer dizer, as pessoas estão idiotizadas de uma forma... Que a empresa tá passando a perna no cara e o cara ainda tá batendo palma. Então, por exemplo, faz um jogo de qualidade ruim. Eu nem jogo os jogos modernos de vocês aí, mas... Ele mostra de forma racional como que a empresa faz um jogo de uma qualidade baixa, mas faz no padrão que os idiotas ainda batem palma, ô Xavier. Você já notou isso, cara? Sim. Cara, isso aí que você falou é exatamente o que tá acontecendo, cara. Porque o pessoal quer ganhar dinheiro, cara. Isso aí é o padrão, eles querem ganhar dinheiro. Então, o que eles fazem? Começa a reduzir custo, começa a produzir uns jogos horríveis, mal feitos. Só que aí, para poder vender, o que eles fazem? Coloca um personagem negro ali, um personagem gay ali, começa a marcar aquelas checkbox, né? Gay, gay tem. Negro, negro também tem. Mulher, tem também. Aí, essas pessoas vão comprar o jogo mesmo, o jogo sendo horrível, cara. Porque vai se sentir representado, né, o que eles falam, né? Puta, que tormento, né, cara? Então, pois é. Então os caras começam a produzir jogo horrível e vende simplesmente porque tem essas coisas aí dentro do jogo. Então esse pessoal que já tá, igual você falou, idiotizado, que é o que tá mesmo, vai comprar e ainda vai bater palma. Ainda vai achar bom ainda. Vai achar bom. E as empresas que porventura ainda esteja lançando jogo sem nada disso aí, o pessoal ainda faz o quê? Faz boicote, faz campanha contra... Deixa eu te fazer uma pergunta, então, tá você já foi em eventos nerd? Não, cara, nunca fui. Nunca fui. É porque eu ia te perguntar se te as pessoas também de eventos já mudaram, porque o povo diz que, aquilo lá também diz que evento nerd também virou tudo merda. Diz que, cara, resumindo, diz que o meio nerd acabou, cara, não tem mais como frequentar. Acabou, cara, acabou mesmo, isso aí acabou mesmo. Esses eventos aí, cara, eu acho que eu nunca quis ir, vou te falar o motivo, porque pra mim... O pessoal que vai nisso aí é pra querer aparecer, cara. Tanto que você pode ver o que, que vai muito nisso aí. Mulher fazendo cosplay, cara. Com peito de fora. Mostrando corpo. É isso mesmo. Mostrando corpo, mesmo. Cara. Verdade, Xavier. Ah, e isso aí entra num outro ponto, cara, que tá ajudando a destruir isso daí. Eu até anotei aqui pra poder falar. Começou a entrar muita mulher, né? Né, questão de jogos aí. Aí começou a sair, né, aqueles gráficos, né? Não, é 50%... do público agora é mulher, então as empresas têm que mudar a atitude delas, porque tem um público grande de mulher. Só que isso aí são gráficos falaciosos, cara. Por quê? Você vai olhar lá, 50% público mulher. Só que eles estão contando? O jogo mobile, cara, jogo de celular, Candy Crush. Não é, isso não é jogo de verdade, pô. Não é, cara. Você vai contar Candy Crush com quem joga, por exemplo, jogo de guerra? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Tem nada a ver. Só que aí, recentemente, realmente começou a entrar. Muita mulher começou a jogar. Mas eu vou te falar por quê. Porque elas vão naqueles programas lá, Twitch, fazendo live, colocam um decote gigante, bota a tela filmando ela gigantesca, a tela dela jogando, ela coloca uma telinha pequenininha, e vai os beta, tudo lá, os mangina, tudo lá, doando dinheiro pra menina, porque ela tá jogando o jogo que ele gosta. Quer dizer, então é tipo uma espécie de prostituição. É prostituição, cara, basicamente. E tem gente que dá muito dinheiro, cara, pra esse tipo de coisa aí, esse tipo de pessoa. Tem mulher que tá vivendo disso aí. Fazendo live de jogo, mostrando o peito, mostrando decote, jogando o jogo lá e os marmanjos tudo dando dinheiro, cara. Uma farsa. Você vê o que virou esse meio, cara. Vê se tinha alguma coisa disso antigamente. Outra coisa que eu acho que é esquisito. Outra coisa que eu acho esquisito, que eu não sei se você também percebe. Cara, esse negócio do cara é meio nerd, o cara se... O que eles falam aí, sojado, ser afeminado, o cara chorão, vitimista, não era assim, cara. Tipo assim, o meio nerd era de uns caras que só era na deles e gostava dessas coisas. Não era tipo assim, afeminadão, progressista, essas coisas. Isso aí, eles entraram e tomaram o negócio pra eles e jogaram a gente fora, ô Javier. Resumindo a história... Começou a querer empurrar pro canto, né, cara? Você tá falando aí desse cara chorado aí que chora à toa, chorão. Não sei se você já viu um vídeo de um cara que ele tava vendo ali o anúncio do... Acho que do novo filme do Star Wars, você já viu? Esse vídeo eu não vi, o que que acontece? Conta aí. Eu vou ver se eu acho aqui, vou te mandar depois, mas o cara vendo o vídeo, ele começa a chorar, cara. Ele começa a entrar em prantos, cara. Porque vai lançar um novo filme do Star Wars, cara. O cara não consegue compreender, ele começa a chorar. Que isso, rapaz? Sim, isso aí depois eu vou te mandar. Você vê o absurdo que é isso aí, cara. Mas sim, esse pessoal começou a entrar no meio e começou a chutar pra fora todo mundo que eles acham que não condiz, né? E com relação ao Nerdcast, ao Jovem Nerd, por exemplo, hoje em dia você escuta? Como é que foi? Não, cara, hoje em dia eu não escuto mais, não, cara. Cara, o que eu tive que fazer, cara, pra poder conseguir continuar fazendo as coisas que eu gosto? Comecei a sair desses meios tudo de página, canal grande, cara. Comecei a ver o quê? Canal pequeno, página pequena, focada num assunto específico. Porque aí eu saio desses gigantes aí que querem controlar tudo e editar o que tá certo, o que tá errado. E vou querer conviver com o pessoal que realmente tá querendo só jogar ou só ler o quadrinho dele ali. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu. Quando eu tô quero assistir um filme, alguma coisa, eu quero descontrair, esquecer dos problemas, cara. Esses caras, eles conseguem trazer o problema pra diversão, cara. Eu nunca vi isso. Sim. Sim. O pessoal não deixa mais a gente relaxar, né, cara? Você não consegue ter paz. Você vai assistir um filme tranquilo. E aí uma semana que o filme tá no ar, a internet é só falando quanto que esse filme não tem personagem negro, que isso é um absurdo. Olha pra você ver, cara. Em vez do pessoal aproveitar o filme, ir lá assistir com os amigos, pegar um tempo pra poder descansar, né? Descansar das coisas do mundo, descansar do trabalho, relaxar a mente, né? Os caras não, os caras vêm com mais problema pra dentro daquilo ali. Então você acha que, você acha, né, que fudeu de vez? Cara, de vez não, cara. Porque em questão de jogos, por exemplo, sabe o que tá salvando, cara? Jogo que tá sendo produzido em financiamento coletivo, cara. Porque empresa grande, cara, essas empresas gigantes aí já não fazem mais conteúdo pra gente, não. Então, tem alguns caras que ainda se arriscam, cara. Coloca um projeto lá naquele site Kickstarter, que é por vaquinha, sabe? Sei. Então os caras por ali, os caras conseguem lançar jogo que eles não conseguiriam lançar nunca, porque não teria apoio de ninguém. Então vai o público que ainda gosta daquele tipo de conteúdo e ajuda lá na vaquinha pros caras produzirem o jogo, cara. Aí é uma parada que você acha que é firmeza. Sim. Os últimos jogos mais recentes, mais novos que eu tô comprando é tudo assim, cara. O pessoal junta só o público que gosta daquilo ali, O pessoal contribui mutuamente para poder ver aquilo ali ser feito, entendeu? Entendi. Porque se depender dessas empresas grandes que vivem de marketing, isso aí nunca mais vai ser produzido, cara, esse tipo de jogo. Entendi. Então ainda tem isso daí que ainda consegue salvar um pouquinho, cara. Bom, meu irmão, com relação às perspectivas, o que, que você acha que vai acontecer? Como é que você acha que vai ser daqui pra frente? Cara, vai ser daqui pra frente que o pessoal vai ficar cada vez mais isolado, né? Porque, igual você falou aí, o pessoal tá expulsando todo mundo desse meio, né? Escolhendo quem que eles querem que fique. Então é o pessoal se isolar mais, vai ser criado o quê? Mais grupo de nicho. Por exemplo, quem gosta só de jogo de tiro, vai ter aquele nicho dele ali. Esse tipo de pessoa não vai mais conviver com o tipo de pessoa que frequenta sites gigantes, né? Tipo, igual você falou mesmo do Jovem Nerd. Eles vão procurar o nicho da coisinha que ele gosta ali, com o menos política possível, cara. Pra ver se tem paz. As coisas mais focadas. Sim, pra ver se consegue paz, entendeu? Então é vida de fugitivo. Vida de fugitivo, cara. Guerrilha. Tentar defender o que ainda tem ainda. Puta merda, cara. Pra ver se não vai ser consumido por essa política esquerdista aí, né, cara? Puta merda, cara. Falar igual o pessoal gosta de falar, né? A gente é a resistência. É, resistência mesmo. Pior que é. E não vai ter. Pior que é não mesmo. Vai ter muito. Não vai dar tempo de fazer muita coisa, não, cara. Porque o povo, eu acho que isso aí, esse meio aí foi tomado, não tem mais volta, não, né, cara? Foi tomado, cara. Foi tomado. Agora a única coisa que resta é o pessoal que ainda gosta começar a produzir conteúdo independente, né, cara? É. Acho que a única salvação pra esse meio aí é isso. Eu tô vendo que a questão de indústria de HQ, por exemplo, tem um pessoal lá fora que tá fazendo do mesmo jeito, cara, lançando campanha de financiamento online pra conseguir lançar umas HQ sem política, cara. Ah, tão fazendo isso? Tão fazendo isso, cara. Tão fazendo isso, porque as HQ, principalmente da Marvel, cara, o que tem de esquerdismo aquilo ali, cara, é absurdo, cara. É muito absurdo, cara. Então os caras estão fugindo completamente disso aí. Nossa, mãe. Igual tinha até uma HQ nova aí da Marvel aí que ia lançar. E acho que nem sei se eles cancelaram, porque negócio tão absurdo, cara. Que todos os personagens que teria nesse quadrinho era tudo gay, Não só gay agora esse é um negócio novo, né? Que não tem gênero especificado, né? Eu vejo essas coisas, eu morro de rir, cara. Cara, é uma piada, né? Só pode ser uma piada, né, Hernani? Porque assim, que é um personagem que você tem que olhar, você não pode conseguir diferenciar se é homem ou se é mulher. Ele tem que estar no meio termo ali, entendeu? Você bate o olho, você não conseguir determinar o que aquele cara é. Aí isso é moderno. É absurdo, cara, porque aí com isso eles vão querer não ofender nenhum dos lados, entendeu? Porque você coloca um homem, aí eles vão falar assim, ah, não, mas o personagem é homem. Coloca uma mulher e fala assim, não, mas por que não é um gay? Entendeu? Aí eles colocam um que é meio termo, um que não é um nem outro. Ah, entendi. Que eles não revelam, entendeu, o que o cara é. E tanto que agora tem muito essa questão aí de... Você já deve ter ouvido falar assim, que tem que usar pronome neutro. Ah, sim. Não pode falar ele ou ela. Ô, na faculdade já estão usando isso aí. Eu mandei uma pergunta pra professor não respondeu. Eu falei, o senhor não acha que o senhor deveria usar isso no meio pessoal da senhora? Que aqui é uma faculdade. Aqui deveria usar o português. Sério, correto. Professora de faculdade? Acho que eu ouvi você falando isso. Acho que eu fui uma professora de português ainda. Pô, cara, mas isso não é um absurdo, na sua opinião, Xavier? Ah, isso não, é absurdo, foda-se, cara. Não tô nem aí. Pode então, tudo bem. Então, vamos lá. Tem que usar os pronomes neutros, que não sei o quê. Usa no seu meio pessoal, cara. A língua portuguesa tem que ser correta, cara. Não existe isso, meu irmão. Não, cara. E se for o caso também, usa igual o pessoal usava antigamente quando ia mandar um e-mail, uma carta que não sabia se era homem ou mulher. Colocava senhor, entre parênteses, coloca o A. Pronto. Ou então senhor e senhora, não sei o que. Pronto, cara. Agora, eles estão querendo ter que usar esse ELX, né? Elix. Ou sei lá, colocando a letra U no final, cara. Que isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação a esse meio, parece que é meio como se fosse um vírus. E ele vai contaminando e lavando a cabeça da pessoa. E o cara vai ficando cada vez mais idiota. E vai ficando ele vai ficando mongol mesmo. Deve ter alguma lógica por trás. Eu não sei te explicar, mas deve ter alguma lógica por trás. Onde o cara começa... A mexer com essas coisas, ele começa a ficar mongol, ele começa a delirar. E as pessoas mudam o caráter delas. Tem, cara. Teve amigo seu das antigas que mudou por causa dessas coisas e que vocês perderam contato? Cara, não, cara, porque o pessoal que ensino médio, eu perdi o contato praticamente todo mundo, cara. Então não posso me dizer, não. Nenhum amigo seu das antigas mudou? Mas isso é... Cara, um que eu ainda mantenho o contato, ele não mudou, não. Uhum. Não mudou, não. Mas isso aí que você tá falando tem uma verdade, cara. Tem uma verdade mesmo. O pessoal começa a entrar isso aí, começa a mudar mesmo. O pessoal pode até falar que é teoria de conspiração, cara. Mas tem um pessoal aí com poder aí que tá querendo implantar uma agenda de qualquer jeito, né, cara? Porque não é possível, cara. Todas as áreas, você vê que é a mesma coisa, né, cara? É querer forçar gay, forçar negro. É, meu Deus. E não é num lugar só, né, cara? É em todas as áreas, se você for olhar. Eu não acredito, não, cara. Pra mim, tem alguém com uma pessoa ou várias pessoas que estão com a agenda aí, estão injetando dinheiro nisso, cara. Sabe por quê? Porque eu não consigo acreditar, cara, que empresa lançando jogo desse jeito aí realmente tá lucrando tanto assim, cara. Não, tá nada. É, tudo migué. Deve ter gente injetando dinheiro, cara, esses caras aí. E quem que gosta dessas coisas, cara? Tipo assim, vamos supor... Que nem aquela exposição lá que deu um barulho desgramado lá do Santander com... Só um banco tem que financiar aquilo. Um banco tem que financiar aquilo, porque pessoas em sã consciência não vão pagar pra ver uma bobagem daquela, uma porcaria daquela. Quer dizer, pessoa normal não gosta disso, cara. Eles estão num processo de idiotização das pessoas, cara. E tem aquela questão, né, cara? O pessoal que fica pedindo esse tipo de coisa em jogo, em HQ, não é o pessoal que vai lá comprar. Compra, cara. Nada. Esse tipo de pessoal que fica reivindicando aí não compra nada, cara. Só pra encher o saco. Não compra, não. Então eu acho que deve ter gente, sim, financiando esse tipo de coisa pra as empresas continuar produzindo, cara. Porque eu não acredito, cara, que tem empresa sobrevivendo aí no mercado e crescendo com esse tipo de produto, cara. Porque se tiver realmente sobrevivendo disso, as pessoas realmente estão num nível de idiotização muito alto, cara. Ah. Não é possível que já tá... Tanta gente desse jeito, né? Ah, eu não acredito, não. Eu realmente, isso aí eu penso igual você. Eu penso também que... Eu acho que ainda deve ter muita gente normal, cara, nesse mundo. E não tem como uma pessoa normal ser assim, cara. Não tem como. A conta não fecha, cara. Sim. Cara, eu acho que a maioria ainda é normal, mas a minoria é mais barulhenta, cara. Você não acha, não? Que esse pessoalzinho é menos pessoas, mas eles fazem mais barulho. Faz um barulho desgramado, infelizmente. Bom, meu irmão, pra gente fechar a entrevista agora, eu queria que você desse as últimas palavras suas pros ouvintes. E o que você recomenda pros caras, que igual a nós, que gostam dessas coisas, mas que foi expulso do meio? Cara, eu recomendo duas coisas, cara. Ajudar esses financiamentos aí que o pessoal ainda tá produzindo por conta própria, jogo bom. E uma outra saída é consumir coisa antiga, cara, que as coisas antigas ainda prestam. Volta a consumir coisa antiga, cara. É isso que eu falo. E não só questão de videogame, mundo nerd, HQ, não, cara. Outras coisas também, música, esse tipo de coisa. Olha com outros olhos para as coisas antigas que vocês vão conseguir achar coisa boa. Certo. Então, quer dizer, você recomenda que resgate o passado. Resgate o passado, exatamente. Tá certo, meu irmão. Bom, meu irmão, quero agradecer muito a sua participação aí. E qualquer coisa, só manda mensagem, tá bom? Obrigadão pelo espaço aí, Hernan. Até mais. É isso aí, Xavier. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou, galera. Sentindo o vento da liberdade, vivo os momentos naquela intensidade. Procuro uma saída ou uma válvula de escape. Quebro a rotina, vou naquela vibe. Pra quando eu voltar e ter forças pra encarar esse dia a dia, essa realidade. Quero ficar na boa, quero ficar na brisa. O tempo voa. Que aproveitar os dias, mas eu sou guerreiro e também vivo a minha vida. vida. Sou guerreiro, mas também vivo a minha vida. Ela sai do mar, eu sempre a observar. Seu corpo de curvas tão belas que me fez viajar. O sol reflete nela, a natureza está completa. Fusca os meus olhos, me traz a brisa. A imagem que vem dela parece sonho, parece surreal. Senti na maresia, naquele clima, naquele astral. Eu me levanto e vou me aproximar pra ver de perto se ela é. Aproveitar os dias, mas eu sou guerreiro e também vivo a minha vida. Sou guerreiro, mas também vivo a minha vida. Aquela vista delirante, ela tomando bronze, uma piração. Eu fazendo surf, curtindo meu instante. Mando um raga, mafia e o meu irmão. Só na sintonia, naquela positiva vibração. Eu quero zoeira, vou vivendo a vida sempre. Quero mais ação, tempo. Cada dia sempre buscando uma maneira, uma solução, uma saída, vivendo desse jeito. Desse jeito é muito bom. Desse jeito é muito bom. Desse jeito é muito bom. Quero ficar na boa, quero ficar na brisa, o tempo voa. Tem que aproveitar os dias, mas eu sou guerreiro e também. Estamos voltando aí. Alô, ouvinte. Hoje vai ser loucura total. Um ouvinte que tinha mandado um e-mail contando uma história muito triste. E hoje ele vem bater um papo aí com a gente. Já é amigo aí da casa. E nós vamos trocar uma ideia, bater um papo aí. Você quer falar seu nome real? Você quer usar apelido? O que você prefere, ouvinte? Ah, eu vou preferir usar apelido porque... eu prefiro ficar assim no anonimato mesmo. Pode chamar de... sei lá, mano. Ouvinte borderline, tá ligado? Mas você que é border ou não? É a sua mãe? Não. É porque eu vi uma matéria que toda mãe narcisista cria filho borderline e toda mãe borderline cria filho narcisista. Aí eu... tá, mas vamos por partes. Sem spoiler, calma. O seu problema, ele começou quando com sua mãe? Como é que foi? Então, esse problema, né, ele começou agora, em 2019, e se estendeu aí. Mas se for falar de problema, é a vida inteira, desde que eu era pequeno. Sempre tendo problema? Sempre. O problema da sua mãe é psiquiátrico? Isso, psiquiátrico, psicológico, é isso daí. Mas ela toma medicação? Como é que é? Sim, ela toma vários remédios de tarja preta, né? Então, pra ansiedade, depressão, síndrome do pânico, psicose, tá? E é isso. Mas ela, a sua mãe... ela, mesmo tomando medicação, ela dá os surtos dela? Sim, assim, desde que eu era pequeno, né, umas 3 vezes por ano, tá? E aí, Hernani, quando eu não morava aqui, né? Ela disse que ela não tinha isso. Então, eu não sei dizer, mas eu tô aqui já faz uns 4 anos e só foi esse ano que ela teve, né? E tipo, ano passado, em 2020, ela não teve ainda. Aí, em 2019 teve, 2018 deve ter tido também. Ela sempre tá assim, é uma pessoa que não tem estabilidade emocional, né? E aí faz com que eu também não tenha estabilidade emocional. Faz com que eu não conheça o que é estabilidade emocional, porque eu não fui ensinado isso daí. Mas a sua mãe, o problema dela é o quê? A agressividade? Ela parte pra cima? O que que é o problema? Então, Putz, como é que eu posso explicar? Da última vez, assim, vou explicar os dois casos, sem dar spoiler. Do meu pai, sei lá, é loucura mesmo, porque, tipo, não tem como explicar, tá ligado? Do meu pai, ela, tipo, ia pra cima, ficava, tipo, com a síndrome do pânico, ela faz, tipo, você atacar, pensar que você não tá seguro, pensar que você, tipo, tá em perigo, você vai morrer a qualquer instante. Então, um combo disso tudo junto, ainda mais, tipo, quando ela esquecia de tomar remédio, aí acontecia isso. Ou quando tomava, tipo... Ela chegou já a misturar com bebida? Quando eu era pequeno. Porque hoje em dia ela não toma nada, nem uma gota de álcool. Mas antigamente, tipo, era um vinhozinho e provavelmente deve ter misturado. Entendi. Aí, a sua mãe, com esses problemas mentais dela, começou a dar problema real na sua vida. Quais problemas você começou a ter com ela? Ah, Hernani, assim, eu sempre, tipo, fui pescando o que eu tinha que fazer, porque quando eu era pequeno, assim, na minha infância, eu não era cuidado por ela, porque ela trabalhava das 6 às meia-noite, né? Das 6 da manhã à meia-noite. E aí, tipo, ela não tinha tempo pra ficar comigo. E o meu pai já não tava em casa. Aí eu sempre fui cuidado por moça que cuida de criança, tá ligado? E aí eu também teve uma época que eu fui pra casa da minha avó. E aí eu não tinha muito um foco ali, um viés pra me seguir. Então, e tipo, queria falar que, tipo, eu mudei 9 vezes de escola desde que eu saí do pré até o terceiro do ensino médio. Aí, tipo, eu vindo pra cá e pra lá, cidade em cidade, escola em escola. E ainda mais esse caso aí que eu vou contar, tudo junto, né? Tipo, deixar a gente doido, sei lá. É estranho, tá ligado? Mas o que é estranho pra você? Não ter referência? Isso também. Tipo, eu me isolo bastante. Eu não tenho disciplina. Meu sono é todo bagunçado. Aí, quando eu fico, tipo, uma semana dormindo bagunçado, eu demoro 2 meses pra voltar a dormir 2 noites normal, tá ligado? Mas e o seu pai? Meu pai, quando eu tinha 3 anos, ele morava com minha mãe, né? E aí é uma história que minha avó conta, que minha mãe, ela conheceu ele, e aí ele viajava de uma cidade pra outra, subia num muro lá, né, da casa da minha avó, e gritava, tipo, o nome dela, e falava, fulano de tal, eu te amo. E aí o meu avô, ele botava o bicho pra correr, ele chamava, porque meu avô, por parte de mãe, ele era envolvido com os negócios errados lá. E aí, meu pai, tipo, ele e a minha mãe, ela saiu da casa dos meus avós e veio morar aqui na cidade que a gente mora hoje com ele, né? E aí eles moravam juntos e me tiveram. Não era o plano, né? E eu sempre escutei que eu não fui planejado. Tanto que quando eu era pequeno, a minha avó disse que minha mãe, ela me deixava no braço dela, da minha avó, e tipo, saía por aí e falava, ah, cuida desse menino que ele tá chorando demais. Mas eu não sei por onde ela saía, né? E aí, às vezes, meu pai e minha mãe tinham briga, e acontecia isso, né? Eu não sei porquê, se o cara era agressivo, se ela dizia que ele tinha esquizofrenia, né? Se os dois, sei lá, eram doidos, sei lá, mas aconteceu umas brigas, e eu era pequenininho, tinha 3 anos, ele quebrava, saia quebrando os móveis tudo, dando soco, e aí até eu lembro de um DVD de fita cassete, aquelas fitas que é bem assim, um pouco grossa e tipo um retângulo. Aí a gente tem até hoje, ele deu um soco ali e quebrou. Aí ele foi lá e arrumou depois de um tempo, né? Porque eu acho que ele tava percebendo que eu tava, tipo, crescendo, entendendo. Teve até outra vez que... Aí essa já é outra vez que aconteceu essas coisas. E o que aconteceu é que, tipo, os dois se desentenderam. Ele ficou furioso. Ela me pegou, me levou pro quarto dela, se trancou comigo, chorando. E eu, tipo, que porra é essa? O que tá acontecendo? Mas eu era pequenininho. E aí ela ligou pra ambulância. Tava entendendo nada. Não. Ela ligou pra ambulância e pra polícia. E hoje, só hoje em dia que eu consigo entender. E aí, o que aconteceu? A polícia veio primeiro, conversou. Eu não lembro muito, só lembro em flash. Mas o que aconteceu foi que a ambulância levou ele pro hospital. E a polícia levou ela pra fazer um BO. Isso daí era umas 4 da manhã, tipo, de madrugada, sei lá, eu não lembro muito. E aí, tipo, eu lembro que ela me deixava numa vizinha aqui, que era mãe solteira também, tinha um filho, que era meu amigo. E aí eu ficava dormindo, né, na casa dele. E aí só no dia seguinte ela veio me pegar. Teve outra vez também que aconteceu a mesma coisa, só que eu não lembro do ocorrido. Eu só lembro de eu ter ficado lá na porta da amiga dela e entrar. Mas e aí, como é que terminou a história? Ah, a história terminou que o meu pai, ele tomou. Foi preso? Não, naquela época, mas já deve ter tomado vários BO e eu tava todo fudido lá na delegacia. E assim, ele era capa, gesto, tá ligado? Ele, antes dela, tinha umas 2 famílias. E aí depois dela arrumou mais 1 família e mais agora tá namorando, né? Há uns 2 anos que eu tive contato com ele. Ele disse que tava namorando e ele não pagava pensão. Ela correu atrás, botou ele atrás das milhares. E aí, tipo, ele ficou 1 mês lá. E é isso. Aí da última vez que eu tive contato com ele, a gente foi almoçar e ele disse que ele passou maus bocados lá, tava tomando remédio pra depressão, isso, cara. E ele nunca mais voltou ao normal? Eu não sei, mas, tipo, os dois têm uma energia estranha, negativa, não é negativa. É que, tipo, fala com os olhos arregalados, assim, tipo, filho, eu tô tomando remédio pra depressão. Passei maus bocados lá e, sei lá, velho, é estranho. Eu não tenho contato com ele, então não sei se ele tá melhor. Mas eu não encontro mais, tipo, Facebook, WhatsApp, eu não encontro nada. Eu fui atrás da minha tia perguntando por ele, e ele já deve estar, tipo, na faixa dos 50 anos. E ele não dá sinal. Por quê? Porque como ele tava com esses BO nas costas e com essas ações aí, ele não podia tirar RG. E aí o que ele falava? Filho, pede pra sua mãe pra tirar o negócio lá, que eu quero tirar um RG, eu tô doente, eu preciso de um RG pra me tratar. E tipo, eu não falava nada, porque eu não conhecia É, tipo, eu morava com minha mãe e ela falava um monte dele, só que ela falava, ele é seu pai. E aí, tipo, eu falava, ué, o que que eu faço? Eu peço, sabe? Eu não sabia o que fazer, de verdade. Mas e como é que você fez pra se desenvolver no meio dessa confusão, dessa zona que você vivia? Por exemplo, é, sua vida amorosa, você teve namorado ou não? Tive namorado. Eu, primeiro, eu, quando eu era pequeno, depois de ter cuidado dessa, depois de ter sido cuidado por um monte de cuidadoras, né? Tipo, quando eu era pequenininho, eu ia pra escola, e aí o meu pai, ele... eu acho que ele até voltou a morar com a gente uma época, só que ele foi embora de novo. Meu pai, ele, tipo, ele tinha uma presença ali. E aí eu aprendi umas coisas, tipo, eu tinha, quando eu era pequenininho, eu, na quarta série, eu acho, eu tinha umas três namoradas na escola, e eu tinha uns ataques de raiva também, que eu, tipo, dei um soco no bloco aqui, ficou um bom tempo quebrado. Quando uma mulher que cuidava de mim, né? Ela falava, vai tomar banho. E eu, não vou tomar banho. Ela, vai tomar banho agora. Eu, não vou tomar banho. E aí eu dei um soco no box. E aí... Nossa. Aí quando eu cresci mais, ela não conseguia cuidar de mim, não conseguia pagar, né? Porque as mulheres cuidaram, porque ficava muito caro. E as mulheres ainda faziam faxina em casa. Mas eu não sou boy. Tá? E aí... Ela falou, você vai pra casa da sua avó. Aí eu, tipo, cheguei lá na casa da minha avó. Antes dessa vez de eu ter ido, ela ia fazer uma cirurgia. E aí eu já tinha ficado um ano na casa da minha avó. Mas a minha avó, tipo, sempre falava, ah, você vai voltar, relaxa, você vai voltar, relaxa. Porque ela tá bem, ela só tá fazendo um procedimento, tá, inexplicável. E aí eu voltei, né? Aí agora, dessa vez que ela mandou, eu fui pra lá e, tipo, fiquei. Então, eu tinha que trabalhar. E aí, o que aconteceu? Eu tinha que arrumar alguma coisa pra fazer, né? A minha avó, ela morava lá, morava eu, minha avó, e era, tipo, em outra cidade. Três tios e os dois cachorros. Era uma casa grande, então, tipo, era de boa pra uma criança. Aí, eu fui matriculado na escola, e a gente achou uma escolinha de futebol que o pessoal recomendava lá. E aí você não pagava nada, você só ia lá, conversava com o cara que cuidava do time e ia jogar bola. Aí, tipo, eu lembro que num dos primeiros dias que eu fui treinar, eu não lembro quanto eu tinha de idade, mas eu acho que era lá pra faixa dos 10 anos. 9, 10 anos. E aí, tipo, o primeiro dia que eu fui treinar, eu acertei um chute no ângulo e aí eu virei o cobrador de falta oficial do time. Era um time assim, caralho, de bairro pobre. E aí o treinador falou, não, você já tá no time. Aí o pessoal, tipo, me apoiou, a molecada lá, que era minha amiga. E aí comecei a jogar. Aí teve um campeonato lá que a gente começou a jogar e era tipo da cidade, assim. E só jogava os times da cidade e com certeza tinha olheiro, né? Eu vou sempre falar, ó, moleque, joga bem, porque sempre tem olheiro, aí você pode ter uma boa oportunidade aí e virar jogador. Então, tipo, eu dava o meu máximo e minha avó, ela, tipo, me apoiava pra caralho. Só que aí, no futuro, essa minha avó, tipo, ameaçou de pegar a minha guarda, tá ligado? Porque ela disse que minha mãe nunca ia conseguir ter um filho. Bom, voltando. E aí eu fui jogando futebol, e um técnico lá de um time, ele me viu e falou, ô, você não quer jogar no meu time? Aí eu quero. E ele conversou com a minha avó, e aí eu joguei nesse time, né? Joguei por uns 2 anos, se não me engano. Aí até eu ter uns 13 anos. 13 anos, eu acho que tá no sétimo, tava. Eu não sei, mas tipo, nessa faixa de 13 a 14 anos, eu joguei lá, e aí o técnico, tipo, eu nem precisei pagar escolinha, o técnico gostou do meu jogo, e ele falou, você vai pro time principal, pra equipe. Aí eu, beleza. antes disso, eu já tinha sido chamado para outro time, né? E assim, sim, esse time, ele também era, ele já era de um bairro mais, que tinha mais dinheiro, então minha avó, a família dela sempre foi pobre, então ela dava maior valor, né? Pelas minhas conquistas e tal, pela nossa, que eu não fui sozinho que consegui isso aí. Mas aí o técnico que me chamou primeiro, ele falou, ô, joga lá no meu time que eu já te dou bolsa no colégio particular. Aí, tipo, eu não perdi tempo aí na bola, né? E aí eu entrei pro colégio particular jogando bola, né? Então a mensalidade era uns 500, 600, 800 reais, não lembro, e eu pagava 200. Isso eu lembro, eu pagava 315. Aí eu fiz uns anos lá. E aí depois, né, cara, esse segundo olheiro aí, técnico que me chamou, ele começou a me oferecer, tipo, mais campeonatos. E eu comecei a jogar mais bola por eles, por esse segundo, essa segunda equipe, do que pela primeira, né? E aí, essa segunda equipe era um nível mais alto, assim. E o pessoal, eles dava um bolso também. Aí, tipo, eu me esforçando pra caralho pra jogar. E eu consegui bolsa, né? No colégio objetivo. E eu fiquei por um tempo lá. Aí, o que aconteceu? Eu saí desse colégio particular que eu tava. Fui pro colégio objetivo. Jogando. E, tipo, jogando campeonato paulista de futsal. Aí, aconteceu que teve um campeonato, tipo, que os dois jogavam um contra o outro, né? Não, antes, esse campeonato paulista que eu tava jogando, eu quebrei o braço nele, e aí eu fiquei sem jogar, né, eu, tipo, fiquei parado um bom tempo, só que eu ia ver o, tipo, o campeonato dos times, né, que eu participava, e teve um jogo que foi esse time, o primeiro que eu ganhei a bolsa, com o segundo que eu ganhei a bolsa, que era o que me deu a bolsa pro objetivo, e aí, tipo, o pessoal jogando lá, eu indo com a minha avó, e o pessoal do primeiro time que eu ganhei a bolsa ficou me chamando de traíra. Aí, tipo, passou o time inteiro. É porque... aí eu fiquei, tipo, caralho, e eu fiquei mal, tá ligado? Mas, porra, era um colégio muito melhor, tá ligado? E não era eu que decidia por mim, era a minha avó. Mas eu não escondo minha culpa, não. Aí, tipo, eu falei, ah, não, quer saber, quero mais jogar essa porra, não. Aí eu saí do colégio, né? E aí o que aconteceu? Que eu parei de jogar bola. E aí eu esperei o meu braço melhorar. E aí quando meu braço melhorou, minha mãe me trouxe pra cá de novo. E aí eu tava no nono ano. Oitavo, nono ano. Aí... Não, sétimo, oitavo ano, tá? Aí eu vim pra cá e minha mãe, tipo... A minha tia, ela tem uns contatos de futebol, ela me arrumou uma vaga em um colégio particular pra jogar bola e, tipo, eu me dei bem pra caramba. Eu fiquei jogando uns dois anos, e aí eu falei, não, quer saber, eu não quero mais não jogar bola. E aí, tipo, nessa época eu ficava sofrendo bullying, tá ligado? Porque tinha um pessoal lá que era a escola de riquinho, né? E, tipo, na cidade que eu morava antes, era uma cidade tipo, de interior. Então não tinha pessoal se exaltando muito. Aí, quando eu vim pra cá, era já a cidade que eu morava quando eu era pequeno. Então era uma cidade mais agitada. E aí o pessoal tipo, se exaltava demais. Ah, porque eu sou rico e tal. Eu tenho um dinheiro pra comprar lanche todo dia, tá ligado? Na cantina. E eu não tinha. Aí, tipo, era um mau bullying, tá ligado? E aí eu fui, tipo, decaindo minhas notas, fiquei ficando mais triste, mas isso daí eu acho que era punheta, tá ligado? Porque, porra, eu desde os 10 anos, mano. E aí eu já tava com... Que isso, cara, você começou cedão. E aí eu já tava, mano, já tava com... mano, já tava com uns 14, sei lá. Aí, tipo, é foda. Tipo, foi um primo meu, menor do que eu, que me apresentou. Aí... Depois disso, eu parei de jogar bola. Aí minha mãe falou, não, você vai voltar pra praia. Aí eu, beleza. Aí eu voltei pra praia. E já denunciei aqui onde eu morar. Aí eu voltei pra praia, que era o lugar que eu vou morar. E aí que eu entrei no primeiro ano, né? O que aconteceu? Eu, antes disso, eu tava aqui em São Paulo. Eu já falei a cidade que eu moro agora. Eu tava aqui em São Paulo. E aí, eu tipo, comecei a fumar, comecei a beber. E minha mãe falou, não, você vai lá pra casa da sua avó. Aí eu vim, fui pra casa da minha avó e comecei a tipo, beber pesado mesmo, todo dia. E aí tipo, foi o primeiro celular que eu ganhei, aí vici em celular também. Aí tipo, eu fiquei mal pra caramba. E aí foi que nesse primeiro ano que eu conheci a primeira menina que eu fumei ela. Que ela, o nome dela eu vou falar aqui, mas tipo... a gente tava lá na escola, eu fui matricular numa escola lá e tipo, sem futebol, sem nada, né? Minha avó falando, vai jogar bola, um amigo seu mora aqui na rua, vamos jogar lá, eu te levo, não sei o que. E eu, não, tô de boa, eu tinha que dar braço, já tava tipo, malzão, sei lá, eu não queria mais. Aí, tá, eu entrei no primeiro ano. E aí eu conheci uma menina, né? E eu tava afim dela. Só que ela, eu acho que não tava afim de mim, porque eu era nerdão e tal. Tá. Ela me apresentou outra menina, né? E essa menina aí, eu... Tem alguém falando com você aí? Não. Não, porque você falou tá, eu falei, oh, tem alguém aí. É que eu tô um pouco nervoso. Aí... Ah. Ela, tipo, eu comecei a flertar com ela e tal. E eu tinha um cabelo grande, que nem o seu. Sei. Bati aqui no ombro. E, tipo, meu cabelo é liso, é um pouco. Como se diz? Era um castanho claro, né? Eu tinha o quê? 15 anos. E aí, tipo, as meninas ficavam em cima. E essa menina, ela gostava daquele japonês de K-pop lá, tá ligado? E sei. Aí eu fui saber que ela tinha um namorado. Em outra cidade, quer dizer, em outro estado, que tinha um cabelão também. E aí eu, agora eu entendi por quê. Só que, tipo, eu só fui saber bem depois. Ela não falava nada. E aí ela saiu do curso dela. E aí eu falei, vamos sair algum dia. E aí ela falou, tá bom, depois do meu curso me encontra no ponto tal que você me leva pra casa. Aí eu fui lá, comprei uma Dolly e uma vodka. Aí eu falei, vamos beber? Ela, vamos. Aí eu fui lá e, tipo, comecei a beber pra caralho, virar vodka. E nem tomei Guaraná nada. Ela falou, toma um Guaraná aí, porque você vai ficar ruim. Aí eu dei uns gole no Guaraná, tipo, virou a esquina da rua. A gente tava indo pra casa dela. Virou a esquina da rua, mano, eu, tipo... Tava bêbado pra caralho, eu não tava nem... Gorfou. Entendendo o que tava acontecendo. Não, não gorfei. Nunca fui de gorfar assim. Só quando eu, tipo, tô muito ruim mesmo. Aí... Caralho, tô falando muito aí. Mas tudo. Então... Chegou numa rua lá, que tipo, era uma rua de... Que só tinha... não é indústria, é fábrica. Aí, tipo, a rua era... Era deserta. Ela falou, vamos... Eu já tava bêbado, cara. Ela falou, vamos pra ali, pro mato. Aí eu, não, melhor não. E eu tive sorte aí, porque já pensou se engravidar se ela ia ser foda. Bom, aí eu fui levando ela pra casa dela e deu nisso, deu no que deu. Eu falei que eu amava ela no meio do negócio, tá ligado? E ela já, ela me levou pra minha... Aí ela entrou em bala. Não, ela falou... Ela tinha namorado. Aí ela falou, já? Aí eu, já. Aí a gente se beijou um pouco, ela me levou lá pra minha casa, porque eu tava muito loucão, por causa da minha avó. E aí depois eu levei ela lá na casa dela e... Aí depois eu fui pra minha casa. Daí era umas 2 horas da manhã. Ela, tipo, tinha que chegar antes da meia-noite em casa. Com o pai dela, ela tinha me salvo. Bom, aí essa foi a primeira menina que eu amei, tipo, eu amei no dia que eu falei que... Tava apaixonado por ela. Eu fiquei apaixonado mesmo. E aí eu fiquei até uma semana sem bater com ela. causa da aí. Mas não tinha condição? Não, não tinha, porque ela não queria. Ela tinha namorado e eu não sabia. Bom, depois disso... Não, mas aí, peraí, e quando foi que a sua mãe deu esse último surto dela feio e tudo? Ah, tá. Então, foi em 2019. Ah, foi o ano passado? Foi. Conta pra gente em detalhe, como é que foi? Tá bom. Tipo, eu já tinha sido... Aí, depois de tudo isso, eu, tipo, vim pra cá de novo, aí eu fui expulso de uma escola, porque eu pichei a escola. fumar maconha quase todo dia e, tipo, dava uns tiros, umas cinco vezes, tá ligado? Mas aí, você é loucão, então, porra? Ah, mano, às vezes. Teve uma vez que eu peguei uma caixa de diazepam, que era 200 comprimidos. E aí, tipo, minha mãe não tomava diazepam. Aí eu perguntei, mãe, o que é isso daqui? Ela, que minha amiga deu pra mim, porque eu tô, meu remédio controlado não tem mais. Eu, ah, tá bom. Eu sumi com a caixa, tá ligado? E aí eu fui tomando. Era uns dois por dia. Aí eu fiquei 2 meses assim. Quando eu parei, mano, porque esse remédio aí é de uma classe lá que se chama benzodiazepínico. E essa porra é pior que... Tá, lá nos Estados Unidos tá tendo epidemia de benzodiazepínico. E quando você para, dá um efeito rebote se você não faz o desmame certo, entendeu? Mas eu não sou um loucão, não, porque eu sempre fui de boa. Aí, tá bom. Chegou aqui, foi em 2017 pra 2018, eu parei e falei, não, eu tenho que focar no meu futuro. Porque desde os 15 anos eu tinha na cabeça que eu tinha que fazer curso, só que comecei com 17, 18. Tá bom. Aí foi 2019, né, que teve o surto, e ela falou que... Não, e aí, tipo, do nada, um dia, ela sumiu. E aí, eu fiquei tipo, caralho, cadê minha mãe, velho? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Aí minha tia ligou pra mim do hospital, falando, sua mãe tá no hospital. Caralho, eu falei, meu nome, você pode censurar aí, né? Censura, pode deixar. Beleza. Aí eu falei assim, tá, tia, mas e minha mãe, ela não vai pra casa não, ela, a gente tá vendo aqui. Aí foi outro dia, não, passou uma semana que ela ficou internada, eu não podia visitar ela, né? Porque ela não queria que eu fosse visitar ela. Aí minha tia falou que ela ia ser internada. Aí eu, tipo, mas ela já tá internada? Aí ela, minha tia falou assim, não, ela vai ser internada numa clínica de reabilitação. Aí eu fiquei, tipo, caralho, mano. E eu fiquei, tipo, sem chão, tá ligado? Porque, ó, eu não tinha... Tipo, as únicas imagens masculinas que eu tive na vida foram meus tios, tá ligado? Só que eles não conversavam muito comigo. E aí eu, tipo, ia ficar em casa só com a minha mãe. E, tipo, tudo acontecendo, eu tinha começado de fazer um curso, sair do ensino médio e parar de fazer besteira. Aí eu tive um monte de recaída aí. Aí ela foi pra clínica, eu fiquei tipo, caralho, o que eu faço? Aí, tá bom, eu fui lá e comecei a cuidar da casa, comecei a cuidar mais de mim, comecei a cuidar do meu quarto, comecei a pensar mais em mim, assim, no meu psicológico, refletir bastante, porque eu tinha bastante tempo em casa. E aí toda semana, todo fim de semana, né, eu ia lá e levava roupa lavada, chocolate que ela queria, os doces que ela queria. A gente passava um tempinho lá como se diz, nos banquinhos lá, conversando, tá? Ela me contava, o pessoal que eu andava. Aí, eu cheguei em casa e falei, não, mano, eu faz uma cota que eu não namoro nem nada. Tipo, no ensino médio, uma menina, ela gostava de mim. Aí eu namorei com ela 4 meses e depois deu em nada. Aí eu falei, não, vou namorar. Eu tava fazendo um curso aqui. E eu encontrei uma menina do nada, aí eu, tipo, dei roupa pra ela. Ela falou, perguntou se a gente podia namorar, a gente começou a namorar. Aí, tipo, eu dei uma baixada mais no meu estresse, já fiquei mais de boa, compartilhando o que tava acontecendo comigo, com essa menina. Aí ela conversava comigo. Aí ela tava conversando comigo bastante, eu ficava tipo mais de boa. Aí tá bom, eu levei ela um dia lá pra ver minha mãe. Aí chegou um dia que minha mãe falou assim. Não, aí chegou um dia que minha tia falou assim. Você não acha que. Censura de novo, por favor. Meu nome. Você não acha que. Não, toma cuidado pra não ficar, senão depois dá trabalho, caralho. Mas vai, vai censurar. Você não acha que sua mãe tá lá há muito tempo? Aí eu, é verdade. Sei. Vou falar com ela pra. Pro cosmético lá pra tirar ela de lá. Aí ela falou. Mas no dia que eu fui procurar ela pra falar isso, né? Que lá só podia ter ligação, ela falou assim: ah, não, eu já vou. Eu vou sair. Aí eu, ué, como assim? Aí ela falou, ah, é que eu menti pro médico aqui. E aí eu fingi que eu tava bem e ele vai me tirar. Aí eu, ah, que bom, então. Eu não vou precisar ir falar. Então, chegou esse dia aí. E aí, ela veio pra casa. O que que acontece? Lá na clínica, ela tava sendo administrada mais de 30 remédios, eram uns 33 em total, por dia. Porque lá eles, o pessoal, eles só ficam dopados, né? Ou eles ficam dopados, ou eles tomam injeção, ficam sozinhos numa sala. Lá tinha de tudo, essa clínica aí. Tinha psicopata, tinha bipolar, tinha traveco, tinha ex-garota de programa, adicto e tudo. Tinha tudo. Sim. Só tranqueira. Isso, e tipo, em 2 meses que ela ficou lá, ela me disse que teve um caso de suicídio lá. Né? Aí, então ela voltou, tipo, fiquei mal feliz, só que ela voltou estranha. Ela voltou, tipo, sabe, mais dominante, meio aérea. E eu fiquei, tipo, que porra é essa? Não sou eu que tô assim. Será que eu mudei? Será que eu parei de uma maconha, tô louco. Aí teve um dia do nada que ela teve uma crise. E aí ela falou assim, tipo, ela tava tendo uma crise. Eu fui conversar com ela, ela tava tendo uma crise, tipo, tava meio em pânico assim. E aí eu, tipo, me afastei. Aí no outro dia lá, tipo, eu não tava aguentando mais, porque eu tava passando tudo sozinho, assim, eu sempre fui um pouco antissocial. E eu falei um monte. E aí, tipo, ela ficou louca, ela teve uma crise de verdade. Aí ela falou, para, você tá parecendo seu pai, você tá parecendo seu pai. Aí, tipo, eu não entendia, tá ligado? Sim. E parece que ela tem esse negócio aí do meu pai. Que meu pai ficava quebrando tudo e ela ficava gritando. Aí eu fiquei tipo, não sei o que. Tá bom. Aí ela foi lá e chamou a polícia. Ela foi pro quarto dela chorando e chamou a polícia. Só que eu não tava sabendo, eu fui pro meu quarto. E o que aconteceu? Porra, como é que sacanagem, hein, maluco? A casa tava toda bagunçada. Eu peguei toda a bagunça da casa e botei na cama dela e falei, agora você que vai arrumar. Tá bom, ela ficou chorando, ligando pra polícia. E aí eu nem sabia, né, que ela tava ligando pra polícia ainda. Depois de um tempo, uns 10 minutos, ela falou, eu liguei pra polícia, eu vou chamar a polícia pra você, vou te botar na cadeia, não sei o quê. E eu tipo, que porra é essa, mano? Já passou? E não, é o que eu falei, quando o desmano é feito de forma errada, a pessoa ela tende a ter um rebote pior, né? Aí, aí ela, tipo, eu discutindo com ela, porque eu pensei que já tinha acabado, discutindo com ela, ela teve uma crise, tipo, de ir pra fora da, abriu a porta de casa, foi pra área ali do prédio e ficou gritando, chamando os vizinhos, falando, aí, ó, olha o que ele tá fazendo comigo, é culpa dele. Puta merda, cara. Não sei o que. Esse menino tá me deixando louca. Você não falou que teve uma vizinha. Você não falou que teve uma vizinha que começou a gritar que era pra polícia te prender? Então, aí eu vou falar isso daí. Aí, ela falando, Aí, tipo, veio um monte de vizinho, né? Porque ela tava gritando, veio um monte de vizinho. E aí os vizinhos falaram, não, calma, calma, calma, ele tá bem, você tá bem, não sei o quê. Não, aqueles meninos, não sei o quê, eu já chamei a polícia, não sei o quê. Aí todo mundo ficou tipo, caralho, chamou a polícia. Mano, veio gente até do outro, porque, tipo assim, aqui são dois prédios, né? Veio gente até do outro prédio, velho. Pra presenciar essa porra aí. Mano, Zé Povinho, tem muito Zé Povinho. Aí, sei. Muito curioso. Aí, tá bom. É, e eu, não, ela não chamou a polícia. E o que aconteceu? Ela tentou pegar meu celular antes. E o que eu fiz? Eu gravei. Pelo menos isso. É, pra ver essa porra toda. Aí, tá bom. A polícia veio e alguém falou, ó, a polícia tá chegando aqui. Aí eu já fui descendo as escadas, eu falei, a policial veio e falou, quem que é filho daquela mulher lá? Aí eu falei, é comigo que você vai falar. Aí ele falou, é? Você é um machão então? Então vamos lá pra baixo. Aí ele me arrastou pra um lugar que era escuro assim e falou, e aí, o que você tá fazendo com a sua mãe aí? Aí eu, não, é, que tá acontecendo tal coisa. Aí um policial falou, é, fica aí conversando com ele que eu vou subir lá pra ver ela. Aí, tá bom. Esse policial que ficou conversando comigo foi me perguntando... Tipo, mas aí nisso aí, será que você não moscou? Não. Eu, no seu lugar, eu ia falar assim, não, o senhor, a minha mãe é esquizofrênica, ela acabou de voltar da clínica, minha mãe tem problema mental. Era só você falar isso, o policial ia entender. Eu falei. Ah, não, beleza, você falou pra ele, legal. Falei. Só que eu falei pro de baixo, né, pro policial que tava lá embaixo comigo, não pro cima. Ah. O que aconteceu então, depois disso, foi que ele falou, não, de boa, relaxa, vamos lá subir pra gente resolver. Aí ele subiu comigo, né, e aí quando ele tava subindo, tipo, um monte de pessoas já tinham entrado pras suas casas, não tinha uma alma penada lá. Só tinha uma mulher que saiu da casa dela e falou, quando a gente tava subindo, falou, prende esse moleque, é toda semana isso daí, com a mãe dele, tadinha. Ela já tá velha, que não Nossa. Sei o que. E, mano, isso daí era mentira, porque não fazia uma semana que a mãe tinha voltado. Ela tirou isso da bunda dela. É, mano. Mó doente mental. E eu fico puto, porque, tipo, agora, todo prédio me olha com cara de bunda, mano. E eu não sei onde me enfiar, tá ligado? Às vezes eu, tipo, fico lá. É só não ligar, mas, pô, é todo mundo, tá ligado? É foda. Aí... O policial foi lá, falou com o outro policial, e aí o policial que tava lá em cima falou, então, você vai pegar, vai arrumar toda a bagunça dessa casa, vai deixar um brinco, e a gente só vai sair daqui quando ela tiver um brinco. Aí eu fui lá, ele estendia todas as roupas, tirei todas as roupas do varal, lavei toda a louça, fui arrumei toda a bagunça que tava em cima da cama dela. Tipo, deixei a casa limpa. Aí eles falaram, ó, eu não quero ver mais... Isso daí que ia acontecendo não, porque da próxima vez você vai lá pra delegacia. E tá bom, era quando eu tinha feito, era o ano que eu tinha feito 18 anos. Bom, cheguei e eu fiquei em casa, eu tava tipo apavorado, porque eu não sabia o que fazer. Porque nunca aconteceu isso comigo, eu nunca presenciei esse fato aí com outra pessoa pra ter perguntado, tipo, ah, o que você fez, tá? Aí eu fiquei em casa e ela saiu, né, os policiais foram embora, ela saiu e tinha umas pessoas lá que tinham saído, né, também, pra ver o que tava acontecendo. Tinha um amigo meu que ele falou assim, você tá fazendo isso com o seu filho aí, que não sei o quê. E ela falou, vai pra sua casa que agora eu vou tomar meu remedinho. Ela não tinha tomado remédio, então foi porque ela não tomou o remédio. De que é pra controlar e por isso que ela teve essa crise e deu essa porra toda. Até aí, tudo, porque só a polícia que veio aqui em casa e falou pra me arrumar tudo e me deu uma bronca. E aí a gente veio pra casa, né? Tá bom. No dia seguinte, eu não lembro, faz um tempo isso daí. Então, eu tava muito agitado, eu não lembro muita coisa mais. Aí, na mesma semana, ela saiu. E falou que ia na delegacia. Aí ela falou que ia me colocar na Maria da Penha, né? Ela foi lá na delegacia da mulher, fez um BO contra mim. Sei lá o que deu, porque eu não fui atrás. Mas depois eu vou falar aí. do documento, né? Aí ela disse que também pegou uma aquele negócio lá que você tem que ficar 100 metros dela. Medida protetiva. Ah, é medida protetiva. Aí ela falou que se eu tava preparado pra sair de casa, e eu, tipo, falei que não, e isso daí me causava uma pressão, essa medida protetiva, porque, tipo, a qualquer instante podia sair de casa, né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu, e aí, depois de um tempo eu tive acesso ao documento, né? Aí eu vou até abrir o documento aqui pra te falar uns negócios. Que aqui no documento tá escrito. Vamos ver se consigo aumentar aqui. Você poderia disponibilizar esse documento devidamente censurado por você? Só pra eu botar na capa do programa? Tranquilo. Aqui tá escrito. Eu li o documento todo. E aí tá escrito aqui. Ressalto. Então, o que aconteceu? Esse documento, eu não fui escutado, tá? Ela foi na delegacia e deu o depoimento dela. Meu depoimento não foi escutado e esse BO foi registrado só com a fala dela. Aqui está escrito, ressalto que a medida, na primeira página, ressalto que a medida de afastamento do suposto agressor do lar também considerou o fato de a vítima ser pessoa vulnerável. Aqui tá falando que eu disse que a vítima é uma pessoa vulnerável. Eu disse isso pro policial lá embaixo. Aí continuando. A residência, em tese, ser de propriedade dela. Eu falei que a casa era dela também. Bem como o fato de ela ter deixado o local apenas para tratamento médico. Isso é verdade. E o requerido não permitiu, o requerido eu, não permitiu que essa retornasse ao local, tendo sido necessário o acionamento da polícia militar. Não tem nada a ver. Que tá falando que eu não permiti que ela viesse pra casa. Como assim? A gente tá em casa. Que tá falando, o requerido não permitiu que essa retornasse ao local. Como assim? A gente tá em casa, tem nada a ver. Aí a segunda página. Pera aí, aqui a segunda página. Tá falando assim, não há nem notícias que se é empregado e que é usuário frequente de droga. Eu não tava usando nenhuma droga nesse período aí. Sei. Então isso aí foi tirado do nada. Foi tirado do nada. Entendi. E hoje, como é que tá a situação hoje? Ah, hoje eu terminei um curso. Aconteceu que, tipo, eu fiquei muito mal mesmo, e aí ela foi lá e disse que assinou o documento de retirar a medida protetiva, né? Sei lá, velho, e eu tô pensando em arrumar um trabalho e viver a minha vida, porque, sei lá, Hernan, eu tô meio, assim, sem saber o que fazer mesmo. Muita Mas o que você tá planejando? Vamos lá. Ah, tem umas coisas que eu não quero falar pra não dar errado. Tudo bem. Uhum. Mas eu acho que arrumar um trabalho é importante pra todo homem, né? Isso daí fez eu... Se não fez eu amadurecer por bem, fez eu amadurecer... Não, se não fez eu amadurecer por mal, fez eu amadurecer pro meu bem. Então, assim, eu tenho que arrumar um trabalho... Não me relacionar com uma mulher louca e, sei lá, e tomar o rumo da minha vida. Eu aprendi isso daí. Eu não tenho vontade de ficar com nenhuma menina hoje, tipo, nenhuma mesmo. Depois disso daí, eu, sei lá, fiquei paranoico. E eu não, sei lá, eu acho que é isso, só isso. E a situação sua com a sua mãe, como é que tá? De boa? Ontem... Né? A gente teve uma discussão, mas aí hoje eu fiz a pedir desculpa. Então, fazer o quê? É a nossa rotina é assim mesmo. Sair daí você não consegue? Não, porque aqui a cidade a cidade de São Paulo, que é muito, muito caro o custo. Eu não estou com emprego ainda, né? Mas eu acho que já já eu vou conseguir dar um rumo aí, mas dá tudo certo. Bom, meu irmão, pra gente agora chegar às conclusões. Os ouvintes que estão acompanhando até aqui, que tem mãe narcisista, que conselhos você dá, levando em conta que você tem uma mãe problemática, um problema de cabeça, que é uma coisa muito mais grave? Que dicas você dá pra ouvintes que vivem com a mãe narcisista? Ou borderline, ou bipolar? Se você tá escutando isso daí, né, e você tem uma mãe que é desse jeito, pior ou menos pior, cara, se você é novo também, né, porque eu era um pouco novo, você tem que se achar, né? Não se achar de tipo, ser o máximo, mas você tem que, todo mundo que é, tem menos idade, tá meio aéreo, não sabe o que fazer, pensa coisas que não tem que pensar, não bloqueia esses pensamentos, não consegue fluir o pensamento, não consegue fluir a personalidade, muitas vezes se trava em alguma coisa. E se auto-sabota. Isso também demais. E você tem que ver o que está acontecendo contigo, porque se você se sente mal, tem alguma coisa errada, pode ter certeza. Se você se sente triste, se você se sente bravo demais, todo instante, tem alguma coisa estranha aí. Então você tem que primeiro se achar, se pôr no seu lugar, com toda a cultura que você passou na sua vida, você sabe quem é você, você sabe onde você mora, o que os outros pensam e o que você pensa de tudo. Então, só você sabe o que você pode fazer. Também, quando eu antes disso acontecer, né, eu pensava de uma maneira. Depois disso acontecer, eu não passei a pensar de outra maneira, mas muitas coisas amadureceram na minha cabeça. Então, você não pode... Foi até conversando com uma pessoa que eu entendi que ter liberdade na vida que você tem. Você não vai conseguir ter liberdade de uma hora para outra, de uma maneira que você pode fazer tudo que você quer, na hora que você quer, porque tipo, a gente é pequeno ainda, a gente é novo, nós somos novos, nós temos muito dinheiro, nós temos bastante tempo. Porém, a nossa cabeça é muito impulsiva. Então, assim, não vai pensar que daqui a pouco, daqui a um ano, dois anos, não, daqui a um ano, um mês, você vai virar, tipo, um rico, tá ligado? E por isso que você não cuida da sua saúde, você não cuida da sua cabeça, você não cuida de quem você mora, do seu quarto. Então, primeiro, você tem que... primeiro eu já disse, mas você tem que aprender que você não vai ter liberdade tão cedo, tá? Então, você vai ter que aprender muito, bastante, para você fazer alguma coisa, né? Eu também aconselharia você trabalhar cedo, né? Eu não consegui trabalhar cedo por alguns motivos, mas se eu tivesse dinheiro hoje em dia, eu acho que muita coisa poderia ter evitado. Bom, irmão, com relação ao futuro, perspectiva de futuro, você já escolheu sua carreira, o que você decidiu? Então, eu não pretendo fazer faculdade no momento. Eu tenho uns cursos técnicos, né? Eu pretendo pegar esses cursos e trabalhar um pouco aí, me fuder um pouco, trabalhando, aprendendo, pegando qualquer emprego para aprender mesmo, ter um pouco de... E uns anos trabalhando aí para no futuro eu pensar o que, que eu quero, porque no momento eu não tenho estabilidade emocional para botar uma coisa na minha... É, uma meta, tá? Eu sempre quis, assim, sair do modo de vida que eu vivo pra ir ter o meu. Só que eu não sei de que maneira que eu vou fazer isso no momento. Mas eu tô aí tentando, né? É porque o foda é que esse ano atrapalhou tudo, né? É, esse ano parou tudo. E provavelmente só ano que vem que volta. É. Bom, meu irmão, acho que a gente abordou a sua vida toda. Ficou faltando alguma coisa? Ah, ficou faltando uma coisa que eu acabei de lembrar. Por favor. Depois que aconteceu tudo isso, eu lembro que eu tinha um dinheiro, né? Eu tinha 250 reais. E aí eu falei, não, eu não aguento mais isso. Não aguento mais isso. Eu vou ir pra um lugar aí, reconstruir minha vida. Pô, que bênção, cara. Você fez isso? Então, eu tinha conhecido um amigo, e esse amigo aí, ele era da internet, né? Ele falou assim, mano, vai pro Paraná, pra Cascavel. Aí eu, por quê? Ele, porque lá é a cidade do pessoal que faz concurso, aquele Alphacon lá, tem um cara lá que... Eu esqueci o nome, Evandro Guedes. É, ele é dono lá da Alphacon e, tipo, é um lugar que você estuda pra concurso e tal. Ele falou, mano, vai pra lá e conversa com o Evandro que ele vai te dar uma ajuda. Você só tem que sair daí. E aí eu falei, não, mano, eu vou fazer isso agora. Então eu arrumei minha mala e fui pra lá, tá ligado? Pra Cascavel. Caralho, você foi? Mano, eu fui com os 250 reais e aí eu falei, tipo, caralho, você é completamente louco, irmão. Não entendi. Você é completamente louco, irmão. Não, não dá nada. Aí eu e aí, cara? Eu falei, mano, eu vou arrumar minha vida. Aí eu cheguei lá no Alphacon e falei, moço, eu posso falar com o Hernani e com o Evandro? Aí ela falou, tá, eu vou ver o que tá acontecendo aqui. Aí ela foi e me perguntou um monte de coisa, eu passei com uma psicóloga lá, ela queria falar comigo, a psicóloga. Aí o Evander não tava lá e ele só ia voltar, tipo, eu fui numa sexta, ele só ia voltar na segunda-feira. Aí aconteceu de ele não tá lá e tipo, não tinha lugar pra dormir, não, era só uma empresa lá. Eles não têm... Mas eles não têm um lugar lá que eles arrumam pro povo dormir? Tem, só que só pra quem tem dinheiro, né? E eu tava... Você não tinha moral de dormir na rua? Não entendi. Você não tinha coragem de dormir na rua? Não, então... Aí, né? Tá fazendo um barulho aí, o que que é? É zíper? É o ventilador, quer que eu desligue? Não, tudo bem, mas vai, continua. Parou? Caralho, a história ficou muito foda agora. Aí, o que que você fez? Não, mas eu... Aí eu cheguei e falei, putz, o que que eu faço então? Eu não moro aqui, eu moro em outro estado. Ela falou, aí a mulher falou, a gente não pode te ajudar, tipo, você veio pra cá sem dinheiro, o pessoal quando vem pra cá eles ajuntam pelo menos 50 mil, 60 mil pra ficar estudando 3 anos, passar no concurso e viver a vida dele. E eu fiquei tipo, caralho, mano, o moleque me falou aquilo lá, agora eu vou ter que me virar, tá ligado? Aí... Eu falei, tá, o que você pode me ajudar? Ela falou que podia me levar num abrigo pra mim morar lá. Aí eu falei, não, sim, não tem problema, vou morar no abrigo. E aí eu fui pra uma pensão, né, eu fiquei 3 dias nessa pensão. Aí, tipo, eu cheguei nessa pensão e tinha um monte de pessoa, tipo, sabe, tipo, morador de rua. Noia. Tinha pessoa normal também, mas era um lugar assim, porra, era um abrigo. Aí eu falei, não, eu vou arrumar minha vida agora e eu vou aprender. Se eu não arrumar minha vida agora, eu pelo menos aprendi alguma coisa vindo pra cá. Aí a passagem foi uns 150, 100 reais. E eu fiquei só com 100 reais no bolso. Aí, tipo, eu comia lá, eu tomava banho, tinha chuveiro. Mas o lugar era maneirinho? Era legal. Tinha um quarto gigante só pra homem. E tinha um monte de cama, e tinha café da manhã, almoço e janta. E só a gente só não podia tipo, ficar passeando, né? A gente tinha horário para sair, para procurar emprego. Isso eu achei da hora, que eles incentivavam a gente a arrumar emprego, né? Então, os 3 dias que eu fiquei lá, eu saí de manhã para procurar emprego. Tinha que voltar até 1 hora da tarde, né? A gente tomava café 7 horas, saía, e tinha que voltar até 1 hora. E de noite não podia sair. Aí, só um pessoal lá que tipo, tinha um cara com aquelas tornozeleiras eletrônicas lá, e tinha um outro que de manhã tava de boa, e de tarde chegou batendo no portão, falando que queria entrar. O cara tava bêbado, drogado, e a polícia teve que vir buscar ele. Mas aí foi isso, e tipo, no terceiro dia, eu falei, não, mano, eu não aguento, eu sei lá, deu alguma coisa, que eu falei, não, tem que voltar pra casa. Aí eu já tinha explicado lá tudo nessa empresa aí, nessa Alphacom, que aconteceu, que eu tinha vindo de outro estado. E aí eu tava com 100 reais. Eu fui lá e falei assim, você pode me ajudar a me voltar pra casa? Eu tô com 100 reais aqui, eu preciso só mais 80 reais, que era passagem de volta. E eu vim de ônibus, né, de São Paulo para Paraná, e voltei pra cá de ônibus. Aí o dono, um funcionário lá falou, não, tranquilo, eu te ajudo, sim. Ele foi lá, me levou de carro até o lugar que compra passagem, que é a rodoviária. Aí ele comprou a passagem para mim voltar. Aí ele falou, ó, só quero que você se arrume lá com a sua mãe. Eu falei, não, beleza. Aí eu vim para cá e, tipo, eu voltei, sei lá. Eu não fiz mais essas besteiras. Mas, sei lá, é mó, mó. Não é só eu, sabe, que fiz errado. Mas e o que que... E agora, o que que vai ser da sua vida, irmão? Sei lá, velho. Não, eu vou... Cara, eu quero trabalhar. Mas aí em São Paulo tem muito emprego, cara. Mesmo que seja um emprego não tão bom, mas tem muito emprego. Então, eu tava fazendo um curso, né, de 1 ano e meio. Quando deu 1 ano, que foi as férias de julho, 1 ano e pouco, foi as férias de julho, aí, nesse período que eu falei, não, eu vou ir pra lá, pra outro lugar, na minha vida, só que eu não tinha terminado o curso, né? Então, aí, eu não tinha terminado o curso, faltava o quê? Uns 2, 3 meses. Pra terminar, foi esse ano, faltavam uns 2, 3 meses pra terminar. Aí eu falei, não, eu tenho que voltar pra pelo menos terminar o curso. Se eu tivesse com diploma, eu não tinha. Pior que você podia ter arrumado sua vida mesmo, cara. Pior que eu pensando lá, você não ia pagar aluguel, não ia pagar nada. Não. Isso ainda, você ainda pode fazer essa parada ainda ou não? Posso. Eu posso, mas não sei, hoje em dia eu tô pensando em arrumar um emprego, segurar as pontas e sei lá, e depois de uns anos aí, e tocar a vida. Porque o pessoal que, nossa, a realidade lá que o pessoal vivia é pesada, porque você vai entregar currículo, você fala onde você mora, que você tá morando ali no abrigo, o pessoal não olha direito na sua cara, fala, tá bom, eu vou guardar esse currículo aqui. E, tipo, ninguém chamou a gente pra trabalhar. Eu fui com o menino, né? Entregar currículo. Ninguém chamou a gente. Entendi. Mas, sei lá, eu iria. É, meu irmão, que loucura de vida, cara. Que loucura. Pelo menos você tem história pra contar, né? Verdade. E a moezada, como é que tá a situação? Ah, eu tô de boa. Tô de boa. Tô de boa já. Só mais pro futuro, e nem quando eu estiver trabalhando agora eu acho que eu não vou querer, não. Porque. Você é louco, eu tô com pavor de mulher. Já pensou se eu acontece um negócio desse? Você é louco. É foda. Se acontece um negócio desse comigo, e eu já tô doido, aí eu vou ficar mais doido ainda. Tô de boa. Prefiro ficar aqui só no celibato mesmo. Entendi. Bom, meu irmão, acho que é isso. Realmente, sua história de vida é uma loucura. Assim que as coisas se acertarem, você volta aqui pra contar pra gente. Beleza. Obrigadão. Tamo junto, meu irmão. Quer dar um último mensagem pros ouvintes? Obrigadão pelo espaço, primeiramente, Fernando. E ouvinte, não faz merda, não. Porque história pra contar é bom, mas... sei lá. Tem coisa que você não volta atrás. Né? Bom, é isso aí, meu irmão. É isso aí, ouvintes. E falou! Despede, Asno. Tchau, ouvinte. Sou suspeito pra aquele que tem talento de não ficar tão certo. E se for no seu lugar,